Unbelievable. You're so unbelievable. We'll be right back. me. It really was not easy.

de uma versão diferentinha, porque o bloco inteiro foi com produções minhas, né? Remixes que eu fiz, não tô dizendo que são os melhores, tá? Longe disso. Mas eu dei uma personalizada, né? Coloquei do meu jeitinho. Tem versões dessa música que é muito legal, pra caramba. Mas eu quis colocá-la dessa maneira aí, porque eu achei que ficou legal, que encaixou, né, e tal. Também tivemos David Guetta, Just a Little More Love, Sonic Sky. Essas duas últimas que eu citei foram produzidas lá pelo ano 2000, tá? Tem chão pra caramba. Frank Sinatra, New York, New York, eu fiz em 2018. Vangelis eu fiz um ano antes do relançamento do filme, né? E também tem o The Human League, Don't You Want Me e EMF Unbelievable, essa feita em 2019. Eu espero pra caramba que tenha agradado esse primeiro bloco com as produções do amigo aqui, tá? O segundo bloco tem uma surpresinha super bacana também. Segura aí. Você está ouvindo Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 6:35. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação São ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar diferente, né? Mas não é muito diferente não, porque de vez em quando eu faço isso, tá? Segundo bloco, às vezes eu toco músicas nacionais, às vezes eu toco músicas em versões ao vivo, às vezes eu faço uma doideira qualquer, e uma delas é tocar disco music, né? Então eu dou uma chegadinha lá pra trás, né? Um pouco mais lá pra trás, né? Porque o programa é de músicas velhas, Flash House. Mas às vezes eu dou um passo mais atrás, né? Vou dar uma chegadinha lá pelos anos 70, início dos 80 e por aí vai. O segundo bloco, como eu disse, é de disco e vai começar com Yvonne Illiman, Love Pains. Música regravada, inclusive, pela Liza Minnelli, na época que ela estava sendo produzida pelos Pet Shop Boys. É super legal, confere aí.

foi o final do segundo bloco, versão disco do Flash House, né? Como eu disse, o segundo bloco do programa de hoje foi todo disco music. Também tivemos aí ABBA com Voulez-Vous, Madeline Kane, Forbidden Love, Bonnie M, Hooray Hooray, It's a Holly Holiday, Rolls Royce, Is It Love You're After, né? E começamos com Yvonne Illman, Love Pains. Eu espero pra caramba que o programa tenha agradado vocês, que tenha cumprido seu papel, que é preparar você pra balada porque é sabadão, ou preparar você pra ficar em casa mesmo descansando, ouvindo música bacana mixadinha pelo DJ aqui, né? Então é o seguinte, se você curtiu, dá um like bacana nas suas redes sociais, avisa pros seus amigos que você curte o Flash House aí no sabadão, ou curte através do podcast, né? Que é o podcast.riozuradio.com. Você vai ser direcionado pra uma página onde tem, vai ter, né? A edição do programa de hoje, depois de apresentado, né? Como agora. Então daqui a pouquinho já tá no ar, tá? E você vai ter outras edições passadas, tanto do Flash House quanto de outros programas aí da Rio Sul Rádio, tá? E também tem a fanpage do Flash House, que é facebook.com/riosulradio.flashhouse. E tem o Twitter, que é @riosulradio e @DJMarcandi, que é o Twitter do amigo aqui. Então até semana que vem, um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e sete. Tempo real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite! Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, disponível também no Online Rádio Box e no MyTuner. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. problem. So look me in the eye. Tell me what you see. Perfect paradise. Tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. Wish I could erase. Make you happily. But I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Oh,